ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas, daqui a pouquinho tem o pessoal do Grupo Sementes do Amanhã para falar sobre o Natal do Amor 2017. O meu bate-papo de agora é com a Daniela Nardi, nutricionista, tá chegando pela primeira vez aqui para participar do Programa Expresso, então seja muito bem-vinda, Daniela. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde a todos os ouvintes. Também estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez com vocês. Prazer tá muito grande estar recebendo você aqui, Daniela. E para começar, só para a gente entender, quem é a Daniela Nardi, hein? Meu nome é Daniela Versi Nardi, eu sou nascida em São Paulo, capital. E eu sou filha e neta de guaranesianos. Ah, mas né? Você não nasceu em Guaranesianos, você nasceu em São Paulo, então. Isso, isso. Minha mãe é Sônia Labarce, meu pai é o João Nardi. Meus avós também, né? A Meire Labarce, seu Guilherme. Então, pessoal, todo mundo aqui. É, eu vinha sempre, todo final de semana, do feriado, eu sempre gostava de estar vindo pra cá da minha infância. Guaranesiana, então. É, eu acho assim, sou paulistana de sangue, mas mineira de coração. Então, assim, o pessoal sempre me tratou muito bem, eu amo essa cidade, assim, todo mundo, mineiro muito, todo mundo muito bom, assim, eu gosto muito daqui. E aí, agora veio pra Guaranese definitivamente? Sim, definitivamente. Eu gosto muito de trabalhar aqui. Eu comecei no começo do ano, eu vim trabalhar no Dom Inácio, no Colégio Dom Inácio, com uma oportunidade de cobrir uma licença maternidade. Colégio Dom Inácio de Guaxupé. De Guaxupé, tá. Isso. E no meio do ano eu tive uma oportunidade de fazer uma parceria com a Conferência São Vicente de Paulo. Então eu tô trabalhando lá como nutricionista. É, e eu vim agora no mês de novembro, a Denise Frank junto com a Fisiofram fizeram uma parceria comigo. E eu tô atendendo na clínica agora. Você tá atendendo na Fisiofran? Isso, isso desde mesmo. Agora? Começou então agora esse mês? Comecinho do mês, exato. Então, isso. Assim, eu me estudei em Uberaba, fiz faculdade em Uberaba. Tive a oportunidade até de ganhar uma bolsa de estudos na Alemanha. Voltei pra cá, formei. E eu pensei, por que não tá vindo pra cá e estudar? Então, ter oportunidade de trabalho. Então, eu tô aproveitando as oportunidades. Por que o interiorzão? Foi por causa dessa oportunidade que surgiu em Guaxupé mesmo? Você poderia ficar lá em São Paulo, né? Ah, campo de trabalho muito maior. Sim, mas eu gosto muito daqui. Assim, meu pai mora aqui, minha família é toda daqui. Eu gosto muito das pessoas, as pessoas me tratam muito bem aqui. E eu tenho vontade de aprender mais com as pessoas daqui, no dia a dia daqui. E eu acho que é isso mesmo que eu pretendo continuar. Tô trabalhando e acho que o campo aqui é grande. Tenho oportunidade de ajudar as pessoas, porque a nutrição é uma ciência que não é só para cuidar, contar os alimentos, a necessidade de cada um. É um ato de cuidar da pessoa. E isso foi uma vontade que eu sempre quis ter quando eu pensei, que curso eu vou fazer, né? Já foi assim, de cara? Já pensou em nutrição? Eu tinha algumas dúvidas. Eu sempre queria na área de biológicas. Tinha alguma dúvida se seria, né, do odonto, outra área, mas nutrição foi sempre nesse sentido de cuidar sempre das pessoas, um em primeiro acima. Lugar, isso, de cuidar das pessoas, porque eu acho que era o que eu sentia como uma missão, né, de cuidar e estar próximo, de que cada um tem um indivíduo diferente, mesmo quem é saudável, quem não é, mas a nutrição para cuidar dos alimentos e da saúde das pessoas é muito importante. E é um mercado bacana hoje para se trabalhar? Com certeza, é um mercado. A gente vê as pessoas cada vez mais preocupadas com a vida saudável. Isso. Né? Isso. E as pessoas acreditam que seja muito fazer só dieta. Não, uma nutricionista tem muitas áreas, né? Eu posso trabalhar numa indústria, eu posso trabalhar dentro de uma escola, como já tive essa experiência, num asilo. Então tem vários ramos, né, que a nutrição pode estar presente no dia a dia. E qual é mais difícil, você mudar o cardápio numa escola ou num asilo? Ah, não tem dificuldade para estar mudando. Assim, a gente adequa os nutrientes conforme a necessidade. Então, na escola, era mais uma reeducação alimentar das crianças, né? Colocar legume na minha comida da escola, Deus me livre. Não, mas tinha todo um trabalho com a educação infantil, de estar fazendo através de música, através de brincadeiras, para que as crianças entendessem o que é cada alimento, como que conseguiriam entender melhor para se alimentar melhor. Já num asilo, é a qualidade de vida, né? Então, propor que eles comam bem, controlar se tem algum problema de saúde, mas de uma maneira geral, ambos não são difíceis, mas tem diferenças para tá diferentes tipos de ações. Exato. Pra, e a diferença é muito grande, né? Sim. Pra você. E a questão psicológica, porque acaba passando por isso também, né? Isso. Daniela? Porque a pessoa mudar ali o cardápio dela. É mais difícil pro pessoal de mais idade, porque já estão há muito tempo levando aquela vida, habituados com aquele tipo de alimentação. É mais complicado? É um pouquinho. Né? Eles acham que não precisa mudar, que tem, que possa manter o que está comendo, mas é importante ver que por trás disso, se tem alguma diabetes, se tem alguma pressão alta, precisa estar cuidando melhor da alimentação, né? Então eu sempre fico falando para eles, vamos fazer mais caminhada, que só atividade física, só alimentação não é tudo. Tem que estar fazendo uma caminhada, eles também têm que ter o prazer. A comida também é prazerosa, né? Então não forçar que eles comam de algum jeito específico, que eles não gostem. Não, eu tento entender a necessidade de cada um, os nutrientes que são possíveis, que tem que caber na alimentação deles, mas de uma forma que seja prazeroso, né? E é interessante porque não existe uma regrinha básica, né? E cada ser, cada pessoa tem um cardápio diferente. Exato. Né? Não dá pra mim pegar o meu cardápio e passar pra Ingrid ou passar pro Sandro ali. É diferente, né? Isso, é bem diferente. Cada um tem uma. De repente eu vou no nutricionista, passo pro meu vizinho. Isso não pode. Não, né? Pode. Cada um tem uma necessidade de calorias. A gente calcula, por exemplo, eu tô trabalhando na clínica fazendo uma balança de bioimpedância. Então eu consigo calcular a composição corporal do corpo da pessoa. Então, o percentual de gordura, o percentual de massa que a pessoa tem, o peso. O peso corporal também é muito interessante, porque as pessoas não sabem a diferença do peso que ela tem em si. Uma pessoa de 70 anos, não é de 70 quilos, não é o mesmo que uma pessoa de 70 quilos mais forte, com mais massa muscular, né? E uma outra coisa interessante na balança também, que ela coloca o peso corporal. Isso significa que a pessoa tem a idade cronológica biológica dela, por exemplo, de 30 anos. Mas dependendo da percentual de gordura e o peso dela, o peso corporal, o peso do conforme é o corpo dela, é maior, né? Então isso é muito interessante. Por isso que cada cardápio, cada dieta é diferente e personalizada conforme a necessidade de cada indivíduo. Vamos chegar no verão. Isso. Verãozão tá aí. E aí a gente normalmente diminuímos, né, um pouquinho a nossa alimentação. É certo isso? Tá errado isso? No verão é a gente... É assim mesmo, né? Isso mesmo. Estações mais quentes a gente diminui. Um pouco, exatamente. É. Porque a gente acaba bebendo mais água. O que acontece com as altas temperaturas, nosso corpo precisa repor os líquidos. Em torno de 24 horas, nós perdemos em torno de 2 litros de água, né, através das nossas atividades. Então, o corpo tem que repor, né? Tudo que a gente está gastando. Então a gente tem que consumir bastante água ao longo do dia para estar hidratando. Então com isso a gente acaba comendo menos, mas não pode ter a dúvida de comer errado, né? Então tem que preferir coisas mais leves. Então frutas, legumes e evitar coisas mais gordurosas, alimentos mais gordurosos, para que a pessoa fique mal, que tenha disposição, que no verão tem que ser alimentos mais leves mesmo. E muita água. Muita água. Muita água. Não precisa, pode beber à vontade. Não tem um limite. Ah, de 2 a... Depende também de cada pessoa, mas seria mais ou menos de 2 a 3 litros por dia. O que tem que ser bom ser frisado, não ser tomado durante as refeições. Durante as refeições é um horário, tudo bem, quem está acostumado, não consegue cortar água durante a comida, tudo bem, toma só um pouquinho, molha a boca. Mas seria bom tomar água 30 minutos antes e 30 minutos depois, para não aumentar, né, o tanto que come e diluir. A absorção do alimento também. Isso. Tem gente mandando abraços aqui pra você. Oi, Antônio Cláudio. Um abraço aí, deixa eu ver, parabéns pra nós. Ele fez alguns elogios aqui, que não vou ler aqui, viu, João Fernando? Ao programa, mas muito obrigado. Parabéns a novo profissional, nutricionista Daniela, que muito irá contribuir com Guaranés e região. Abraço, do amigo de sempre, João Fernando. Obrigada. Um abraço, viu, João? Tudo de bom aí pra você. É, Antônio Cláudio, mande um abraço aí pra Dani, diga que Deus abençoe pelo trabalho que ela está iniciando, que ela está fazendo com muita dedicação e muito carinho. Parabéns, grande parceira aí da Fisiofran. É a Denise, o Marcos, Goretti, Edinho, Deise e a Jordana. Legal. Te mandando também um abraço. Conversa. Já que citamos aqui a Jordana, que é a filha deles, né? Sim. Vamos falar de crianças, então. Uhum. Né? Como é que os pais, né, devem cuidar e tomar esse cuidado com a alimentação das crianças nessa época do ano? Porque criança é difícil a gente controlar, né? Sim, é um pouquinho complicado. Mas, por exemplo, né, no final do ano, se os pais gostam de levar as crianças num clube, ter uma atividade prazerosa, é importante, no primeiro lugar, que se faça uma alimentação gradual, que se coma aos poucos, mas o café da manhã seja mais firme. Então, que se coma melhor de manhã, que se faça um café da manhã bem reforçado, que coma fruta, coisas leves nos intervalos, no período da manhã, no período da tarde. Um almoço também bem regrado, com bastante salada, quanto mais colorido, melhor. E que à noite coma menos. À noite é preferível evitar os lanches, que às vezes hoje em dia as famílias, as mães trabalham, falta tempo para estar preparando a comida, mas é muito importante que à noite consiga ter um preparo ou mesmo uma organização, né? Que não tenha a falta de tempo, mas que seja aliado para que tenha comida, né? A gente coma mais comida, evitar ter os lanches, as pizzas, que muita gente acaba no dia a dia pedindo delivery e acaba, né, não tem se alimentando. Toda semana inteira, aí não dá, né? Sim, não que seja proibido ter os alimentos, eu acho que tudo com moderação, né? Nós podemos comer de tudo, mas tudo com moderação. Né? Independente se for adulto, criança, idoso, tudo com moderação. E com a chegada do verão também, a gente sempre vê na mídia as dietas malucas, né? Cada ano é uma que se fala. Isso. Como é que você vê essa questão dessas dietas loucas aí, cada ano tem um nome diferente, acaba sendo sempre a mesma coisa? Sim. Isso é bom, isso é ruim? Não é muito bom, porque numa dieta muito restritiva de calorias, as pessoas reduzem o que vai comer e acaba tendo não os nutrientes essenciais pro corpo, né? Então acaba conseguindo ter uma perda de peso, por exemplo, pro Natal. Aí eu quero emagrecer até o Natal e eu vou fazer uma restrição muito grande. E chega depois, acaba engordando mais do que gostaria, né? Emagrece, mas volta a engordar. E que acontece que acaba... Não é o saudável. O correto é o quê? É ter uma reeducação alimentar, alimentar gradativamente, então, por exemplo, ter mudanças graduais. Então a pessoa. Não de uma hora para outra. Não de uma hora para outra. Porque a pessoa não vai estar acostumada e não é a melhor maneira mesmo. Eu não sei se o termo é esse, o efeito sanfona acontece também. Exato. Emagrece demais, depois volta tudo de novo. Exato. E a pessoa depois pode ter estria, ter várias outras coisas. Então, assim, o ideal é que a pessoa se alimente saudável e vá tendo as mudanças gradativamente, para que isso seja uma mudança ao longo da vida. Não que seja uma dieta pontual, com começo, meio e fim, e depois volte a engordar tudo de novo. Que conselhos você daria, então, nesse mundo que a gente está vivendo aqui, para a gente levar uma vida bacana, alimentando bem, comendo aquilo que a gente gosta? Sim. Novamente, eu vou falar, então, da água. Acredito que a hidratação tenha que ser ao longo do dia inteiro, que a gente possa tomar realmente de 8 a 10 copos por dia. Que a atividade física esteja presente nesse meio da alimentação, porque as duas coisas, uma complementa a outra. E que os alimentos, por exemplo, existem, sim, por exemplo, numa pirâmide alimentar, para você comer os carboidratos, as proteínas, as carnes, o pão, o arroz, não é, os alimentos não são cortados, mas tudo é moderação, tudo são as quantidades que vão ser feitas e as escolhas que cada um faça. Então, eu acredito que, assim, quem puder procurar um profissional nutricionista para estar orientando, que cada um é um indivíduo separado, ninguém é igual a ninguém, mesmo que tenha a mesma idade, que seja gêmeo, mas cada um tem um corpo diferente e tem que ser feita uma dieta especial para cada um. Daniela, mas hoje eu entro lá no Google lá e coloco lá o meu nome, lá entro no site lá de nutrição, coloco a minha altura, meu peso e já dá o cardápio para mim. Não funciona? Ah, não funciona não. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Não, né? Porque o profissional, ele vai saber exatamente, saber todas as mas suas tem características. Muito disso, né? Tem muito disso, que as pessoas têm informações erradas na internet e isso acaba dificultando um pouco. É, e piorando às vezes até a saúde da pessoa, sim, né? Sim. Trazendo problemas para a saúde. Vamos fazer um intervalo comercial e a gente volta já dando sequência nesse bate-papo aqui com a Daniela Nardi, nutricionista, que atende lá na Fisiofran, lá da minha amiga a Denise, né? Um abraço aí para todos vocês. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Sábado, só da Expresso. 13:23, programa Expresso aqui na Pássaro da LFM. Meu bate-papo de agora é com a nutricionista Daniela Nardi. E tem pergunta chegando aqui pra você, viu, Daniela? Quero começar com essa perguntinha aqui. Boa tarde, Antônio Cláudio. Pergunte aí pra Daniela Nardi. Tenho hipotireoidismo e engordei um pouco. Faço uso de Puran 25, mas tá difícil de emagrecer. O que posso fazer? Para tentar perder peso. Daniela, dá para responder aqui para Patrícia. Boa tarde, Patrícia. No primeiro instante, eu falaria que, independente do que você está sentindo, do remédio, da medicação, você tem que seguir o que um profissional de saúde falaria para você, que seria tentar reeducar, alimentar de 3 em 3 horas, se alimentar direito, não ter os beliscos ao longo do dia, né? Fazer refeições que você consiga ingerir bastante fruta, verduras, legumes, a porção de carne também que não seja muito gordurosa, carnes mais brancas, e tentar procurar um profissional de nutrição ou mesmo de educador físico, porque a atividade física vai te ajudar a junto, tá na balança, diminuir a ingesta de alimentos e também fazer proporcionar esse prazer. Porque você não pode só pensar que é um problema não comer, se restringir a alimentação, igual nós já falamos, sobre uma restrição, uma dieta muito restrita, de você privar. E quando você vai comer novamente, você vai comer muito. Então, se atentar aos alimentos que você come e tentar pensar assim, não, eu vou tentar me reeducar para uma vida inteira. Então, comer de pausas, com pausas que não tenha fome, que tenha fibra, alimentos com fibra, vão ajudar também a ter mais saciedade. E que ao longo do dia, à noite, também não coma muito. Consiga fazer uma refeição saudável ou até mesmo uma ceia. Comer um leite, tomar um leite antes de dormir. Se alimentar fruta, bem. Isso, né? Isso, exatamente. O Giovanni está perguntando aqui a relação de nutrição com educação física. É total, né? Total, é muito importante, exato. A prática de esporte, você disse no bloco isso, anterior. Isso, né? Exatamente. É uma parceria muito grande, que digamos que é 70% nutrição aos alimentos e 30%, ou até mesmo 50%, né? Cada um de educador físico junto com nutricionista, né? É uma parceria muito importante que tem que ser feita para incentivar as pessoas. Que não adianta fazer muitos exercícios e estar comendo de uma maneira errada e vice-versa também, né? E também, não adianta também fazer muito exercício durante o dia, chegar de noite e pedir um x-tudo, comer dois x-tudo, aí não dá. Exato. Né? Você se preocupa com essa geração que a gente tem aí? Essa geração que você até falou no bloco anterior, que chega em casa todo dia, vai uma pizza, vai um lanche e tudo mais? Sim. Onde a gente vai parar com isso, Daniela? Olha, a geração fast food, nós já estamos vendo reflexos nas nossas crianças, né? Os Estados Unidos são campeões nisso, sim, né? Agora que eles estão melhorando lá. Exato. Né? E as crianças, assim, hoje em dia elas estão tendo problemas de saúde de adultos. É. Então, por exemplo, você pode ver crianças com diabetes, com hipertensão arterial. Isso é algo muito sério, né? Então, é algo que a gente tem que levar em consideração de estar pegando as crianças desde o início, né? A criança está começando a aprender a comer, até a papinha, a explicar que tem que tomar água, não tem que tomar refrigerante no lugar da água, né? Fazer suco hoje em dia, agora no verão que tá chegando, sucos hoje em dia a gente tem que tomar e fazer, tem que tomar cuidado pra não adoçar muito, não colocar muito açúcar, porque a fruta já tem açúcar, mas se hidratar bastante e explicar pras crianças não ficar tanto na televisão, que hoje em dia as crianças estão muito sedentárias, é uma geração fast food que se alimenta mal, não faz atividade física, é sedentária, tô então sentado vira o dia inteiro com o celular na mão, jogando videogame. Exato. E não tem um momento prazeroso com a família de almoçar. É tudo muito corrido, então não tem tempo, a família não consegue almoçar bem, come vendo televisão, não tem aquele prazer que tinha antigamente, né? Então, já que você tocou nesse assunto da família aí, família hoje, a mãe trabalha, o pai trabalha o dia todo, os filhos estudam, não dá tempo da gente fazer uma alimentação saudável. Que dicas que você daria para essa família, para essa nossa família, essa nova família? Que sim, surgiu? Que muitas vezes não é nem questão de falta de tempo, e sim de escolhas, que as pessoas não conhecem muito bem os alimentos e vão ao supermercado sem ter a devida informação, que a indústria de alimentos faz com que os produtos processados, industrializados, são ótimos. As propagandas na televisão fazem um merchandising muito grande, né, influenciando a estar ingerindo esses produtos, e não sabe exatamente a quantidade de açúcar, de sal, de óleo que contém nesses alimentos. Então, a minha primeira dica e a principal que eu diria é o planejamento, é uma organização em relação às escolhas a serem feitas. Então, no começo da semana, mesmo a família que tem um poder aquisitivo melhor ou não, mas que possam comer e se planejar, com o que eu vou comer durante a semana? Com esse dinheiro que eu tenho, eu vou no mercado num dia ou numa feira, o que pode ser acessível? Porque acontece são isso. A família está acostumada, por exemplo, a tomar um refrigerante e não faz um suco. E muitas vezes é o dobro do preço do que comprar uma fruta e pagar o preço do refrigerante. Então eu diria assim, que ao invés de comprar um alimento industrializado, ao invés de ter as escolhas mais fáceis, que seria só colocar no micro-ondas, é tentar dedicar um tempo, tirar 15 minutos que ficaria no celular, 15 minutos, faz um arroz rápido, faz uma comida que seja mais saudável. Prepara um suco rápido ali. Pronto. Exato. E o suco, detalhe que é bom fazer e tomar logo em seguida, que senão perde também as propriedades também dele. Tá, porque tem dessa também, a pessoa faz o suco pra tomar no outro dia, né? Isso. Mas o suco natural, né? Suco natural, evitar sempre os sucos artificiais. E a questão das refeições, quantas por dia? Quantas refeições a gente deve ter por dia? Café da manhã, almoço, jantar e pronto? Não, assim, isso é muito pouco. Não, né? Isso. Seriam mais ou menos de 5 a 6 refeições ao longo do dia. Aí já é muito, vai engordar. Né? Porque muitas pessoas pensam que não conseguem comer tanto ao longo do dia. Mas é justamente isso, o fracionamento da refeição. Então seria bom ter um jejum, a pessoa até se quiser tomar uns 2 copos de água para fazer uma limpeza de manhã, às vezes colocar até um pouco de limão, não sei. Fazer um café da manhã reforçado, com uma porção de carboidrato, de laticínios, de leite, que seria, né, um pão, tomar café e fruta, que seria importante. Então, fazer uma refeição, café da manhã, melhor. No meio do dia, tentar comer uma fruta, que muita gente passa a manhã inteira direto. O que acontece? Vai almoçar, tem muita fome na hora do almoço. E aí exagera. Exagera. Acaba repetindo, acaba comendo muito rápido, não tem o tempo, não percebe o quanto que tá mastigando rápido, põe muito no garfo, né? E acaba sempre querendo comer uma sobremesa de doce. À tarde seria bom fazer uma vitamina, comer um iogurte ou mesmo um lanche mais leve. A questão é que a família mineira, né, gosta muito do famoso tradicional café da tarde, que é delicioso, mas a gente tem que saber assim, policiar na quantidade e na preparação. Se vai fazer um dia um pão de queijo, mas não vai fazer junto com um bolo e vai fazer, né, muitas coisas. Então, assim, é tentar conciliar ao longo do dia, né, fazer um lanche no meio da tarde, um jantar, e dependendo do horário que for dormir ou não, fazer uma ceia, né, comer uma bolachinha, para não passar muitas horas ao que for dormir e acordar com muita fome de manhã. Então é importante ter o fracionamento da refeição. Você começou essa no dia aí falando de carboidratos, mas a gente não deve evitar os carboidratos? Olha, os carboidratos, eles são fonte de energia. Então a gente tem que saber entender a diferença dos carboidratos. Os carboidratos é o grupo que dá pra gente energia. O que que significa? Por exemplo, um arroz, uma batata, uma mandioca, nos dá energia. Mas a quantidade em excesso, isso transforma em açúcar no nosso sangue. O mesmo açúcar, por exemplo, que quando a gente come um açúcar adicionado, de uma bala, de um sorvete. Mas o carboidrato tem que ser feito da seguinte maneira, de 5 a 9 porções por dia. Porções normalmente significa assim, por exemplo, 3 colheres de sopa de arroz é uma porção. Então, se eu estou comendo 6 colheres, 9 colheres, já vamos multiplicando e entender que se a gente ultrapassa isso, a gente está excedendo. E a balança vai subindo. E se a gente não faz atividade física, então vai tendo o aumento. Então, o carboidrato é importante. Se a gente não consumir ele, ficamos fracos. Por isso tem a famosa, ah, vou cortar o carboidrato. Primeira coisa que eu faço. Sim. Mas tem que pensar bem, realmente. Porque a gente tem que ter a porção de carboidrato, né? De proteína, de vegetais, de sais minerais. Então, é importante que tenha, mas saber entender medida, a diferença. Na dose certa, na medida certa. Exato, não, né? Comer tudo de uma vez. Ó, a Maria Inês também está participando por aqui. Boa tarde, Antônio Cláudio. Quero parabenizar a Daniela pelo seu ótimo trabalho profissional. Abraços, Dani, da Maria Inês. Obrigada. Alimentos como frutas, né? A gente falou até agora há pouco aí de frutas no finalzinho da noite. Esses alimentos, eles podem contribuir, por exemplo, com outro grande problema que a gente tem, a tal da ansiedade. Já li coisas que sim, que essas frutas ajudam, né, a gente a diminuir a nossa ansiedade. Isso é verdade? Isso. Ou é um mito? Não, é verdade. É verdade. Verdade. As frutas ajudam na nossa compulsão alimentar, né? Elas possuem também um açúcar na fruta, mas é um açúcar diferente de quando a gente come um doce, um outro alimento. Elas nos dão fibra, dependendo da fruta, ajuda a nossa saciedade. Então, é importante que a gente coma de 3 a 5 frutas ao dia e que não seja uma dificuldade. Nossa, eu preciso comer fruta, não come fruta hoje. Tem que ser algo, igual falamos no começo, gradual. Se a pessoa... Eu observo que a pessoa não come de jeito nenhum fruta. Eu não vou mandar a pessoa comer 5 frutas. Ela não vai conseguir comprar nem comer. Vai perder essas frutas, né? Então, assim, a pessoa tem que perceber que tipo de fruta gosta. Tem algumas frutas que até soltam o intestino, outras que não. Então, perceber conforme a pessoa, os hábitos e o paladar da pessoa. E tá consumindo essa fruta para melhorar tanto o corpo, a ingestão da pessoa, dos alimentos... Numa maneira geral, só vai fazer só, as frutas só têm um benefício a ser considerado. Essa questão da reeducação alimentar, Daniela, a gente pode mudar de uma hora para outra assim a nossa alimentação, fazer essa reeducação alimentar? Ou até essa reeducação também tem que ser ali gradativa, com calma, com tranquilidade? Como é que funciona isso? Como é que é esse processo? Também tem que ser gradual. A reeducação alimentar é justamente isso, você parar e pensar, como que eu tô me alimentando? Por que que eu tô comendo? O que que tá por trás disso? Porque o alimento não é simplesmente algo que nós vemos e comemos. Por que que eu tô comendo? Eu tô com fome? Fome de quê? É uma ansiedade? Então, o alimento é muito difícil a gente, às vezes, entender o que tá se passando. Eu vou comer porque eu tô numa festa, então todo mundo tá comendo. Se eu não comer, vai ficar chato, né? Eu não aceitar um pedaço de bolo. E saber entender que tudo é quantidade, mas que o alimento faz bem pra gente, pra não ser algo de terrorismo. Acho que terrorismo nutricional é um termo que existe com as pessoas que se limitam a comer determinadas coisas, mas, por exemplo, existe profissional, que a pessoa que quer seguir uma alimentação, é um atleta, exige ter uma alimentação restrita. Essa pessoa vai realmente seguir o que um outro profissional orientou. Por exemplo, para essa pessoa eu vou reduzir um pouco da alimentação, ele vai querer ficar mais magro e tudo mais. Mas não pode se comparar as pessoas. Então, assim, é muito difícil te dizer, olha, fulano vai comer isso e eu vou me sentir bem. Tem que ser cada um individualmente para que não haja uma confusão, mas que um compare uma comida com o outro e que seja, né, um pouco... É meio que cada um no seu cada um, né, Daniela? Isso, a gente entende, né? É. Então, ó, tem mais gente mandando abraço. A Kelly Santos, sei lá, de Tapiratiba, tá ligada com a gente? Tá mandando alô, tá ouvindo a gente lá, um abraço aí pra Kelly Santos. Quem mais tá mandando aqui? Abraços. Ah, ok, o pessoal tá mandando pergunta já pra próxima entrevista aqui. Daniela, outra coisa que eu queria falar com você é essa, uma pessoa que tem uma vida sedentária, né? E agora ela resolveu mudar, vai mudar os hábitos completamente, ela tá ouvindo a nossa entrevista, despertou a vontade de mudar os hábitos, né? Dela. Quais os cuidados que essa pessoa deve tomar a partir de agora? Ela decidiu, amanhã, domingo, vou mudar a minha vida. E ela deve... Que cuidados que ela deve tomar? Tem que ser cuidados em relação ao que ela já está comendo e perceber se ela faz uma ingestão bem de alimentos, se ela come bem, e o que está se passando pela cabeça dela. Por exemplo, eu quero melhorar até o Natal. Isso talvez seja um pouco difícil, conseguir até o Natal emagrecer 10 quilos, porque logo depois ela vai ter o efeito sanfona novamente, como falamos, e vai ficar mais frustrada, vai ficar, né, não vai gostar tanto disso. Então, a pessoa para ter, que tá numa situação de obesidade, que se anda muito cansada, que não faz atividade física, são mudanças graduais. Então, no primeiro momento, buscar o que é mais prazeroso para ela, em relação a uma atividade física. Se é fazer uma caminhada, igual eu conheço já muitas academias aqui, cada uma oferece um tipo de atividade diferente, buscar o que mais gosta, se é com água, se é uma luta, se é uma musculação, se é um exercício aeróbico. Entender o que, que mais gosta, o que, que dá prazer, para não ser algo forçado, senão a pessoa vai desistir. Depois do primeiro mês não vai querer continuar fazendo uma atividade. Em relação à alimentação, a mesma coisa. Porque se a pessoa achar que vai ter que comer pão integral, iogurte desnatado, todo dia, vai enjoar da comida. Não vai se alimentar, não vai ter o prazer em comer. Porque assim, eu não privo nutricionistas, não é vilão de não deixar a pessoa comer um sorvete, de tomar, né, uma bebida alcoólica. A questão é a consciência da pessoa, entender que os excessos fazem mal. Né? O excesso de gordura, o excesso de alguns alimentos alcoólicos, não fazem bem para a saúde da pessoa. Então a pessoa tentar se policiar, não, eu realmente tomo cerveja todo dia, mas eu quero tentar ficar bem, eu não quero ter uma doença no futuro. A cerveja engorda muito também, tem muito teor calórico. Então a pessoa tem que parar e pensar, se tiver um profissional junto, com melhor. Certeza para orientar melhor. Não. Mas sozinho entender assim, eu vou tentar me reeducar da maneira que eu consiga diminuir um pouco o que eu tô comendo e tentar fazer atividade física junto, né? Pra assim, aos poucos, a pessoa que tá completamente sedentária, aos poucos criar a vontade, né? Sozinha, estimular. Às vezes o filho tá indo, o pai anima de ir também, a família junto, ou o namorado. A família toda, né? Exatamente, o namorado, mais gente junto pra animar. Às vezes sozinha é muito difícil, chama um amigo pra ir junto, pra sair, faz junto a compra do mês e tentar, né, não ter os deslizes. Porque a pessoa às vezes come errado num determinado momento e pensa assim, ah, eu já saí fora da minha dieta mesmo, eu vou o resto do dia sentimento de culpa, comer errado. E não é, tem que pensar, tudo bem, eu comi, dá isso voltar agora. E exatamente. Seguir de novo, né, o processo. Exato. Ó, a Elisângela Barbosa, parabéns, Daniela, pela nova parceria aí, um grande abraço pra você. É, tem mais gente aqui mandando pergunta. Boa tarde, Antônio Cláudio, por favor, peça para ele explicar como faz para comer corretamente na ceia de Natal e Ano Novo. Que dificuldade, hein, Gorete? Isso daqui não sei se ela vai saber explicar. E aí, Daniela, dá pra gente comer bem, legal, aproveitar a ceia e pensar no dia seguinte? Ou em 2018? Dá sim, porque foi a Gorete. Porque assim, Gorete, quando no primeiro momento, se a pessoa já tá fazendo uma reeducação alimentar, já tá conseguindo comer devagarzinho, aos pouquinhos, tendo a consciência, vai chegar no Natal, por mais que tenha muita comida diferente, né? Tem uma maionese, tem uma carne, tem uma bebida, tem uma sobremesa, né? Mesmo assim, ela vai entender que a quantidade que ela vai comer, ela vai saciar com pouco. Porque as pessoas colocam muito no prato, colocam muito no garfo, comem muito rápido e tá com fome. Então olha aquele prato, aquela mesa bonita, né, do Natal, tudo decorada, e tem o prazer de comer com a comida. Não é pra pensar, não, tô de dieta, não vou comer. A pessoa pode comer de tudo, mas tudo em quantidade, inclusive na ceia de Natal. É. Também. Ceia de Natal, Ano Novo, né? Isso. Com cuidado, sem exagero, né, Daniela? Exatamente. Sem e quando exagero, acabar sem. As festas também, se alimentou muito, se sentiu estufada, né, voltar a alimentar normal. Se realmente houve um excesso nas festas de final de ano, pensar que foi por um dia só, né, não foi uma semana, né, porque muita gente tem o Natal, mas aí continua, sábado, domingo, segundo, come na sobra. Tem gente acha que vai ser só o Natal pra comer também, não é isso, assim, né? Isso. Daniela, você atende na Fisiofran todos os dias? Como é que é lá o atendimento? Todos os dias, eu tô lá das 7 às 9 da manhã e das 2 da tarde, de segunda e quarta até as 7 da noite, de terça e quinta até as 6 e na sexta-feira até as 5 horas. Legal. Qualquer dúvida aí, pode procurar então A Daniela Nardi, lá na Fisiofran, aqui em Guaranés, que fica na deputada Humberto de Almeida. Daniela, show de bola a sua participação aqui no programa, viu? Eu que agradeço a atenção. Espero você recebê-la mais vezes aqui pra gente bater um papo. Sempre é legal pra gente falar. Vem o inverno depois, né? Já muda completamente. Exatamente. Né? E quem tiver alguma dúvida também, quiser me mandar um e-mail, é Dani Alabarce Nardi, tudo junto. @hotmail.com. Tem coisa... a página no Facebook, não tem? Também tem a página também. Tá nutricionista Daniela Nardi. Se alguém tiver alguma dúvida, se eu não conseguir esclarecer todas as dúvidas hoje, podem entrar em contato comigo. Eu fico à vontade para esclarecer as dúvidas que ficarem. Beleza. A Elisângela Barbosa aqui tá te mandando um abraço, parabéns pela nova parceria. Eu que agradeço. Valeu, Daniela. Intervalo em comercial, a gente volta já dando sequência no Expresso de hoje. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.